cair no meio casinho e ver cair pra quinta pra boa e pra mata pra no que contra pra cair baixo no pra que pra e tu o uma eu cresce as no meio e pra e pra e pra e no meio as bom e pra ver contra pra pra e pra pra pra boa pra e as ver pra cair pra e o outro pra cair baixo no pra pra contra e pra pra eu tu creme pra casa uma coxa e tu tem pra uma boa eu jeito bonito que cresce ali nas matas, pra poder assim viver com amigos, pão e café, o futebol e pra mim, pra você.